Amanhecer Aliança. Aqui é o seu lugar. Vamos reunir a piauzada para atravessar o sertão de Mato Grosso. Muito bem, de volta com a preguiça do Amanhecer Aliança. Certa hora comigo, não perca a condução. 5h40, 5 horas e 40 minutos. 20 para vocês. Levanta com corte, levanta a região. Vamos acordando aí, que é dia de trabalho, hein? Né, gente, o dia já está clareando. Vamos levantando aí. Só para sair aqui o Mário Hertal. Estamos acompanhando o Linha São Sebastião, Marcelino Ramos. Muito bom dia para o amigo aí. Obrigado pelo carinho. Também abraço por aqui. O Geraldo Golo, do Centro de Concórdia, também está com o rádio certo com a gente. Muito obrigado pela turma toda, sempre carinhosa com a nossa programação. Forte abraço ao Vilmar Bombassaro, da Linha São Paulo também. Alô, ouvindo Spender, linha Porto Bruno, bom dia. Obrigado pelo carinho também da Felipe Udefer, na linha Tamanduá, aqui em Concórdia. Está com rádio com a gente. Alô, Itacilante. Estamos acompanhando em linha São Luís, interior de Concórdia também. Toda a região está com a gente. O Ari Colosso, aqui no centro, também está nos acompanhando. Graças pela audiência de todos vocês. Vamos seguindo adiante, fazendo mais uma canção aqui no programa. É, já tem mais informações aqui na nossa programação. Agora tem o Daniel cantando aqui no Amanhecer da Aliança. Rádio Aliança. Aurora, a hora mais gostosa do dia, informa. Dentro de instantes, a Rádio Aliança de Concórdia passará a integrar a rede catarinense de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Cooper Central Aurora. Mais de 70 mil famílias de agricultores cuidando da sua. Aurora é felicidade. E a hora mais gostosa de verdade. Aurora traz alegria. E a hora mais gostosa do dia. Aurora é felicidade. É a hora mais gostosa de verdade. Aurora, a hora mais gostosa do dia. Cláudio Araújo e você, aqui no Amanhecer Aliança. Amanhecer Aliança. Aurora, a hora mais gostosa do dia, informa. Dentro de instantes, a Rádio Aliança de Concórdia passará a integrar a rede catarinense de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Araújo e você, aqui no Amanhecer Aliança. Amanhecer Aliança. Muito bem, vamos seguir com a gente, abraçando mais gente que está com a gente em toda a região. Se abraçar aqui o José, que tem um bairro dos Estados. Muito bom dia também, José Rodiário, lá na linha, lá no Durino. Alô, Pedro Alberto, muito bom dia. Estamos acompanhando a linha produção em Piraninha. Bom dia lá no Jorge da Marra Fria, aqui em Concórdia, com a gente da manhã. Muito obrigado, Elonir Braço, no bairro do Santo Antônio, Mirani, acompanha a gente. Obrigado, Elonir Dutra, também na Barra do Rancho Grande. Bom dia. Bom dia também por aqui. A Felice e a Tom, no bairro do Santa Cruz, acompanha o programa. Obrigado para a turma toda, a Estante Cadeosa, com a nossa programação. Vamos atender agora mais gente que está ligado com a gente. O Nelson Guedes e também o Armindo Dias. Vamos fazer a apresentação morena dos olhos pretos aqui no programa.